Take it down to the twilight zone. to you, girl. Fun Factory, I Wanna Be So Close to You. Orange Blue, If You Wanna Be. Technotronic, Get Up. To Unlimited, Twilight Zone. Ainda Schwarzkopf, Everybody Get Down. E Two Brothers on the 44, Let Me Be Free. Esse daí foi o primeiro set do Flash House de hoje. Que não fica por aqui. Você não saia daí também, porque o segundo bloco eu posso te garantir que tá mó porrada, cara. Não sai daí não, tá? Você está ouvindo Flash House. Kyunsung Rádio. 6:34. Kyunsung Rádio Serviços. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, todos, todos, todos. Todos somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio em concert. Versões ao vivo de músicas bacanas. Performances memoráveis de grandes especiais. Rio Sul Rádio em concert. A qualquer momento. Na programação da Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. Cubic 32, Night in Motion. É, esse começo daí você provavelmente não conhece, ou se for um cara muito inteirado nesses assuntos, até conhece. Tá diferentaça. E boa, hein?

Sul Rádio. Serviço. Mitos e verdades. As respostas para as dúvidas mais populares sobre o câncer. Você sabia? A maior incidência de câncer de pele ocorre na cabeça, no rosto e no pescoço? Verdade. Isto porque estas são as áreas mais expostas à radiação. Mitos e verdades sobre o câncer. Um programa do Hospital de Amor. Boa noite. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio. One, two, three, four. Woke up, fell down, looked for a healing and I'm still trying to figure out what that means to me. Radio broadcasting has come to the future. Radio broadcasting has come to the future. RioSol Radio. RioSol Radio. Come on, don't let it go. There's a calm before the out in the dark. Now that you're gone, I see it. You were light in my way, but so much has changed. So where did you go? Tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me waiting here all night. Cause you weren't already ready for someone. Someone to stay right by your side. Oh, I don't wanna let you go. I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you're all. You by my side.